Você fica tentando copiar, você fica tentando imitar, você fica perguntando como que ele faz esse beat. Vai tentando, vai imaginando, mas vocês nunca serão, nunca chegarão a esse nível, porque o cara é diferente, é avançado, nem à toa que ele é considerado o melhor DJ que tá tendo no Mandela. Tem que respeitar, porque o homem é brabo, brabo, brabo demais. Copiou? Novamente vai te ensinar o abecedário da guerra. MC Lo vai te ensinar o abecedário da guerra. Ponta xereca, B, bunda na peça, seca de boca no pau que nós destranca tua tchaca. Desliza na peça, engatilha pepeca. É, fica na reta, é pá, pum, na perereca. Pá, pum, pum, na perereca. Pum, pum. Santa vai 360 por cima do parafal, parafal, parafal, por cima do para santa vai 360 por cima do parafal, o dedinho no grelhinho, lá vai rajadão de pau, pau, pau, pau. Granada! É guerra na favela, é guerra na favela. Já tô batendo do lado, só tiro de perereca. Toma, vira e atira com a raba no meu tiro, faz clic, clac, com a raba no meu tiro, vai, vai, vai, vai, vai, raba no meu tiro, vai, vai, vai, vai, raba no meu tiro, vai, cacheca na minha vara, caixota na minha vara, vai, cacheca na minha vara, vai, xereca na minha vara, vai, cacheca na minha vara, caixota na minha vara, vai, cacheca na minha vara. Esse é o DJ Arana, mais brabo da tropa. Vai com a tcheca na minha vara, cacheta na minha vara, vai com a tcheca na minha vara, cacheta na minha vara. É a bomba de Hiroshima? É o Saddam Hussein? É o Neymar? Não! MC Lo novamente. É ele? É, caraca. É ele? MC Lo novamente.